Caixa Postal 11.544, CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Our last one for this afternoon is live from Peter Frampton. Thanks this afternoon to Natasha Costa-Carrera, our producer, to Joe Mifflin, and to Rosa Padfield. The show is a Wise Putter production for Radio 2. And thanks to Bob Robertson and Jonathan Wells, too. Show. take good care, and I'll see you next Sunday afternoon. This is BBC Radio 2, online on digital, and on 88 to 91 FM. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Maybe my time is too expensive, and I'm not a little boy. Don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. But I know deep down inside of me, I believe. looking up and I'm your little boy. Oh, the night. Maybe my time is too expensive. And I'm not a nipple.

Outros sonhos em flor e o meu.

Com tanta mulher no mundo. Francisco Alves, de Denis Brian e Oswaldo Guilherme, A Mulher do Meu Amigo. Dircinha Batista, de José Maria de Abreu e Jair Amorim, Alguém Como Tu. Orlando Silva, de Gilberto de Carvalho, Por Quanto Tempo Ainda. Agora nós vamos ouvir Paraguaçu. Pequenina, onde nosso amor nasceu. Ai, tu não te lembras da casinha pequenina, onde nosso amor nasceu. Tinha coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Que coitado de saudade, já morreu. Não te lembras da morena, da pequena casinha onde eu te vi. Ai, não te lembras da morena, da pequena casinha onde eu te vi. Daquela enorme mangueira altaneira onde cantava, oh bem te vi. Daquela enorme mangueira altaneira onde cantava, oh, bem te vi. Não te lembras das juras e perjuras que fizestes com fervor. Ai, tu não te lembras das juras e perjuras que fizestes com fervor. Daquele beijo demorado, prolongado, em que selou o nosso amor. Daquele beijo demorado, prolongado, em que selou o nosso amor. Sem querer. tanta dor. Mas lindo, porque já nos tem amor. E tu vens desprezando sem razão, a mim que choro e busco em vão o teu ingrato de carmim, trouxeste tambores que suspenderam e ficaram a vibrar dentro de mim. Mas para que se o carnaval vem longe e até lá eu me canso e me fatigo e tu carmias um velho monge, triste demais para brincar contigo. Deixa que eu fique a recordar de tudo que me disseste em delicado tom. Serás a bonequinha de veludo que eu recebi em dia de ano bom. De Nilton Teixeira e Aquiles Alves, Bonequinha de Veludo. Vicente Celestino, composição dele, Patativa. E Paraguaçu, de autor anônimo, Casinha Pequenina. Vamos ouvir agora Trio de Ouro. Gostei tanto quando me contaram, quando me contaram, e lhe encontraram bebendo, chorando na mesa de um bar, na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Mas eu gostei tanto, eu gostei tanto quando me contaram, e tive mesmo fazer esforço pra ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Ela deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar tanta vergonha com um companheiro. Meu pai me deixou. Mas enquanto houver voz no meu peito, eu não quero mais nada. E pra todos os santos, vingança, vingança clamar. Ela há de rolar qual as pedras que rolam na estrada. Cantinho de céu pra poder descansar. Eu gostei tanto, eu gostei tanto, tanto quando me contaram, quando me contaram que encontraram bebendo, chorando na mesa de um bar, na mesa de um bar. E que quando os amigos do céu por me perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Mas eu gostei tanto, eu gostei tanto quando me contaram, e tive mesmo de fazer esforço pra ninguém notar. Comigo morava, mas tinha um defeito que brigava, às vezes com razão ou sem razão. Mas depois encontrei uma pessoa diferente que me tratava carinhosamente, dizendo resolver minha questão. E depois deixei a criatura que eu morava por essa criatura que eu julgava que fosse compreender todo o meu eu. Mas no fim fiquei na mesma coisa em que estava, porque a criatura que eu sonhava não foi aquilo que me prometeu. Será que é meu destino? Será que é meu azar? Mas tenho que viver brigando. Todos no mundo seu par, porque Linda Batista, de Lupicínio Rodrigues, Foi Assim, e Trio de Ouro, também composição de Lupicínio Rodrigues, Vingança. A composição de Gomes Filho, Festa Iluminada. Assim encerramos a edição de hoje do programa Gramofone. Apoio de produção Camila Camazano dos Santos. A apresentação Celso Brambila. Gravação Nivaldo Monteiro. Edição e montagens Emerson Ramos e Carlos Lima. Seleção musical Márcio Barker. A Cultura AM apresentou Gramofone. YK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11544. CEP 050-36900, São Paulo. A Cultura N apresenta Musicalidade. Abrindo o programa, Ângela Maria, Carmen Costa e depois Dolores Duran. Tiraste uma pedra no rosto de quem só te fez tanto bem. E quebraste um telhado, perdeste um abrigo, feriste um amigo. Conseguiste magoar quem das mágoas te livrou. Atiraste uma pedra com as mãos que esta boca tantas vezes beijou. Quebraste o telhado que nas noites de frio te servia de abrigo. Teus cerros não viu e o teu prato enxugou. Acima de tudo, atiraste uma pedra, turvando esta água. Esta água que um dia, por estranha ironia, tua sede matou. Tiraste uma pedra no rosto de quem só te fez tanto pagar o bem, sabendo que se eu faço o que não sei, e sigo o caminho que sempre trilhei, seguindo a força da natureza, eu perco em vantagem, ganho em fraqueza. Inveja é a moeda que o mundo tem pra pagar o bem. Sabendo que se eu faço o que não sei, e sigo o caminho que sempre trilhei, seguindo a força da natureza, eu perco em vantagem, ganho em fraqueza. Eu sei ser pobre, dia seguinte eu digo, o amor que dei não dou mais, mas sem amor. Eu sou sempre eu, seja ela o que for. Não nego a mão a quem precisa. Inveja a raiva do pó contra quem pisa. Os últimos do fim são os primeiros. Ninguém vai longe com 30 inveja é a moeda que o mundo tem pra pagar o bem. Sabendo disso eu faço o que não sei e sigo o caminho que sempre trilhei, seguindo a força da natureza. Eu perco em vantagem e ganho em grandeza. Eu sei ser pobre sem raiva e só sem tristeza. Eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar. Há um adeus em cada gesto e cada olhar, mas nós não temos é coragem de falar. Fazer verso, de viver sempre abraçado, naquela base do só vou, se você for. Mas de repente, vamos ficando cada dia mais sozinhos, embora juntos cada qual tem seu caminho, e já não temos nem vontade de brigar. Mas eu estou desconfiada que o nosso caso está na hora de acabar. Abrindo o programa Musicalidade, nós ouvimos Dolores Duran, composição dela, Fim de Caso. Carmen Costa, de Paulo Vanzolini, Inveja de Mim. Ângela Maria, de Erivelto Martins, Atiraste uma Pedra. E agora vamos ouvir na sequência do programa Doris Monteiro. Mocinho bonito, perfeito improviso do falso gran filo. No corpo é atleta, no crânio é menino, que além do ABC nada mais aprendeu. Queimado de sol, cabelo assanhado com muito cuidado, na pinta de conde se esconde um coitado, um pobre farsante que a sorte esqueceu. Contando vantagem, que vive de renda e mora em palácio, como por esquecer um barraco do Estácio, lugar de origem que há pouco deixou. Mocinho bonito, que é falso malandro de Copacabana, o mais que consegue é vintão por semana, que a mana do peito jamais lhe negou.